preparar a ponta. Bom dia a todos novamente, na sorte da vida a gente está de volta, certo? Dessa vez, pela primeira vez em muitos anos, o Tchutchu tá aqui comigo. Olha, rapaz, é bom estar de volta. Tudo bom, garotão? Tudo tranquilo, cara, dentro do possível aí, a vida, a caixinha de surpresas. Dentro do possível. Tá difícil, né, Tchutchu? Tá difícil. Tá difícil, cara, tá difícil, rapaz. Eu já tô falando assim, acaba logo, já deu esse ano. Vamos pensar no ano que vem, um ano novo. Olha que maravilha, cheio de alegria. A gente ontem deu o nome pro podcast, eu e pra do Indy, podcast da derrota. Esse pode ser uma extensão, talvez? Pode. Tá bom. Podemos mudar. É aquele mudar negócio, como? Cara, né? A gente fala muito, estuda muito, assim, analisa muito, e no final a sorte não está do nosso lado. É, tem horas que você não tem como escapar das coisas, né? Eu falo assim, é isso aí. E eu acho massa, é massa que a zoação pega pesado, assim, né, no grupo, assim, amigo, porra, o cara que saca muito, o cara que estuda pra caralho, o cara que tá mais se fudendo, assim, é a vida, né, você não pode falar nada, fala assim, É verdade. É verdade. Mas um dia ainda vou ganhar. É, o que eu falo pra Laís, entendeu? O que importa é você estar entre os quatro primeiros na semana 14. Não importa como você chega lá e sim como você termina depois daquilo, né? Então, assim, eu não tenho problemas em terminar em quarto desde que eu esteja nos playoffs. O importante é estar nos playoffs. É. Mas... E até lá fazer muito ponto pra critério de desempate, né? Ah, critério de desempate é ponto? Achei que era head-to-head. É ponto. Não, é ponto. É, foi head-to-head durante muito tempo. Isso é uma discussão que a gente teve algumas vezes. O head-to-head, ele dá uma emoção específica, né? Mas ao mesmo tempo ele sacaneia times mais fortes, né? Porque o cara vai lá e faz 800 pontos, sabe? E o outro vai lá e faz 600. Só que daí nas duas semanas que ele enfrentou o cara, ele perdeu daquele cara. E acabou, ele tá fora porque ele perdeu num time pior, entendeu? Então isso é uma coisa que, sei lá, a gente discutiu no ano passado, a gente discutiu no ano retrasado e acabou que esse ano finalmente a gente topou mudar. Mas eu acho que assim, se a sua liga é head to head, ela vai ser mais complicada de fazer as contas, mas assim, eu acho ele mais emocionante, o head to head, eu acho o de pontuação mais justo, sendo sincero. Entendi. Isso aí é algo que tem que ver, assim. E também fica mais difícil do cara, de repente, tirar um jogador, sabe? Tipo, porque se o desempate é aquele, entendeu? Ele precisa daquela pontuação. Então você sempre quer mais pontos, sabe? Que é, eu acho, mais interessante, assim. Tem muita configuração que eu fiz esse ano, que realmente, assim, pro ano que vem eu penso em mudar algumas coisas, outras não. E a parte do Fab Money lá, cara, achei... Assim, achei muito melhor que a prioridade dos waivers lá. A emoção que dá na hora que vira waiver é absurdo, cara. Assim, caraca, sabe que eu peguei o cara com 8 dólares? O do Feb, né? Cara, é muito mais legal. É, isso é uma coisa que a gente discutiu no ano passado, o pessoal não gostou muito, não. Eu assim, eu tenho vontade de tentar, mas o pessoal não curtiu muito, não. Cara, é muito mais emocionante, assim. E aquele negócio, vai acabando o Feb, velho. E aí, tipo, que nem essa semana passada agora, eu gastei, sei lá, 17 dólares pra pegar o Mediv lá, o Meredith, sei lá. Cameron. Do Chicago lá, pô. O nome do bicho. Cameron Meredith. É, eu chamo ele de Mediv. Mediv? É. Aí eu gastei no bicho, pronto, e aí o quarterback morreu. Todo o valor que eu gastei nele foi embora. Mas, tipo assim, é a emoção, entendeu? Pô, joguei 17 dólares fora. Entendeu? De um Feb de 100, né? Que você tinha no começo. Então, assim, já tô com 40 dólares agora. 39, sei lá. E ainda temos mais 7 semanas, né? Aí isso que é emoção. Quando você tem aquela wave priority, é tipo assim, toda semana você tem que ter uma garantia, tá ligado? Ah não, eu vou pegar alguém. Se eu quiser, eu boto lá na ordenzinha, chegou na minha vez, eu pego. Acho que perde um pouco desse negócio. Mas coisas pessoais, cada um tem que testar o seu aí e ver quando dá certo. É, eu gostaria de tentar um dia. Vamos ver se de repente a gente consegue pôr aqui. É, agora a gente tinha pensado em conversar sobre o waiver também. Você quer já começar a falar de waiver? Podemos. Algum jogo ainda aqui, ó. Ontem tivemos o jogo do Broncos contra Ah, os pode ser. Chicago. Achei tão. Chicago não. Chicago não, o Texans. Texas. Eu tô com É que Chicago na achei tão cabeça. chato o jogo. É, sei lá. O Texans, assim, ele fez os dois primeiros field goals, mas depois que o Broncos fez o primeiro touchdown, acabou o jogo, basicamente, né? Pois é. Eu achei que o Texans jogou melhor do que eu esperava, sinceramente, mas não bem o suficiente para Não, fazer qualquer mas coisa. estatisticamente mostrou que o Texas jogando fora de casa, esquece, né? Fora de casa? É, Não, mostrou. contra o Denver, né? Não É contra fora o de tempo. casa, contra a melhor defesa da NFL, com a segunda melhor defesa da NFL. Terceira. Mostrou uma estatística lá do quarterback deles lá. Todos os jogos fora de casa, cara, foi tipo assim, uma decepção. Cara, mas também quais foram todos os jogos fora de casa deles? Eles pegaram New England, eles pegaram Minnesota e eles pegaram Denver. Ué, Pô, né? estatística não mente. É Jogou claro, fora com de casa, certeza. perdeu, velho. É. Sim. Qual que é o É a mesma próximo coisa jogo que dele? assim, você tá em casa e não tem ninguém com você, eu posso te falar que 100% das vezes que você tá em casa você não apanha de ninguém. Aí eu vou lá e espero do lado de fora da porta da sua casa e te dou um tapa. Toda vez que você sai de casa, eu vou falar que 100% das vezes você apanha quando você sai de casa. É justo? Não A é justo? estatística não mente, cara. Você não pode ir É, contra a ok. estatística, entendeu? Vamos ver quando eles pegarem um time fraco fora de casa também, porque essas defesas são complicadas, entendeu? Eles vão pegar Jacksonville na semana 10, eles vão pegar Oakland na semana 11, aí dá pra você ter uma noção mais clara se é fora de casa mesmo ou se o problema é as defesas que eles enfrentaram, cara. Porra, New England, Minnesota e Denver, cara. Não é qualquer time fora de casa, são times bons fora de casa. Tenho minhas dúvidas, mas Tem vamos ver. suas dúvidas? São times bons? Como assim? Tomou um pau, cara. Fiquei de cara, cara. Como que ele conseguiu? Minnesota? Perdeu É. o Eagles, né? Perdeu do Eagles, é. O Eagles joga bem também. O Eagles é um time meio bipolar, assim. Às vezes ele ganha bem, às vezes ele perde bem. É uma coisa meio. Não sei explicar. É, acho que é o mal da Pensilvânia que aflige o Eagles e o Steelers. Um time que joga bem e mal, bem e mal, bem e mal, e você não tem a menor ideia do porquê. Mas. Anfã! Eu sei lá, o que você quer falar do jogo de ontem? Eu achei tão chato o jogo de ontem que eu meio que. Eu nem assisti até o fim porque. Foi meio triste. Eu assisti porque na minha liga tinha um cara que tava com o CJ Anderson e ele tava quase chegando no outro lá. E foi a pontuação alta dos dois times. Tava 124-14 a 108, por exemplo. E o CJ foi fazendo ponto, ponto, ponto, ponto, né? Aí fez touchdown, aí colocava o Booker. Eu falei, não, velho, deixa o CJ jogar, Você estava desgraça. torcendo pro cara, então. É, eu queria que, né, tipo, rolasse aquela emoção. No final, o cara empatou. Ficou 124-14 a 124-14. Mentira que empatou de novo. Cara, ia ser o segundo empate da minha liga nesse ano. Aí rolou aquela revisão e deram uma jarda a menos pro CJ Anderson. Então ficou 124-14 a 124-4. Nossa, sério? Sério. E nos outros dois snaps lá, trocaram, botaram o Booker. Aí eu falei, não, não consegui, não! Caraca, velho. Eu fiquei triste pelo moleque, velho. Eu fiquei, caralho, que. Porque beleza, aí já tava bem perto do final, tá ligado? Aí a bola voltou pro Houston e o Houston matou o relógio, entendeu? Assim, tentou chegar, mas não conseguiu, acabou. Eu, caraca, velho, você perder por 0,1, sendo que você tinha empatado, velho. E aí naquela revisão ela falou, não, não, ele não foi 8 jardas, foi 7 jardas. Aí, caraca, eu fiquei triste, viu? Eu falei, porra. Acontece, né? Tem hora que você, cara, dá vontade de xingar todo mundo nessa porra desse jogo. 3 on the É que aqui na nossa não fez tanta diferença assim. Eu, como não tinha nada dependendo e eu não, já achei, eu Nossa. achei chato o jogo, não tava vendo nada demais no jogo, eu acabei deixando do segundo quarto pra frente e fui embora. Mas, enfim. Então, beleza, vamos lá. Faz um dropzinho do Waiver Wire aí. Um dropzinho do Waiver Aí inventa agora aí, vamos ver. Wire? Um dropzinho do Waiver Wire. Um dropzinho do Waiver Wire. Vai ser esse daqui. Agora, qual é a conexão do drop com o Waiver Wire? Eu não sei explicar. É mais que eu tô esperando aqui você fazer, né? Eu tô tipo. Tô fazendo aqui, tô É, fazendo. Tá tocando. eu não tô escutando nada. Eu tô viajando aqui. Eu falei, pô, o cara tá se preparando muito. O cara vai fazer um negócio que Tô fazendo aqui, cara. vai mudar a vida da gente. Beleza, então. Maravilha, adorei, drop. Gostou do drop? Muito bom, muito bom. Vai, tá bom. Então vamos lá. Tô aqui, ó, na paginazinha da NFL Waiver Wire Week 8. Vamos ver se a gente concorda com eles, discorda deles, porque a gente é muito foda. Você tá falando dos deep dives aqui, é isso? Não, tô falando da Waiver Wire normal ainda, da primeira. Os deeps não, né? Deep, cara, deep é pra ligas muito avançadas. Sei, viu? Tem uns aqui que são até que razoavelmente interessantes. Muito competitiva, muito competitiva. Não, vamos ficar fazendo um negócio tranquilinho aqui, rapaz. Calma. Esse aqui que eu tô vendo. Acho que não tem como não concordar com alguns desses, cara. Então vamos ver Seu aqui, deixa cabelo eu olhar tem aqui. raiz oleosa. Super. Eu tive que fechar aqui o vídeo, porque ele abriu um vídeo que foi pra propaganda. Vai falando e eu vou, vamos conversando. Você que sabe. Vamos ver aqui, ó. NFL. Oxe. Porque ele pula na propaganda e o negócio aqui faz todos os barulhos do mundo. Tô ficando puto com isso, cara. Porra. Antes eu podia pular a propaganda. Agora eles pagaram tanto, tão caro nessa desgraça que aí ele te obriga a escutar um minuto de propaganda ainda, Não, velho. só com. Ué? Ah, abriu aqui sim. Maravilha. Vamos ver se eu consigo também aqui sem. Jacquizz Rodgers, óbvio, né? Porque sabe-se lá Deus o que vai acontecer com o Doug Martin. Essa é uma boa. Em back do Tampa Bay Buccaneers, de acordo com 37,9% on it. Né? Realmente, aquela pergunta, né? Doug Martin machucou na segunda semana. Aí falaram que não, é hamstring. Hamstring às vezes demora umas 3 semanas pro cara voltar. E é bom segurar mesmo, porque quando ele volta melhor. Porque se ele voltar meia boca, vai acontecer que nem aconteceu com o LeSean McCoy. Vai só agravar a lesão. Ah, não, beleza, ok. Passou a bye, o Doug Martin não treinou, acho que não vai voltar essa semana, né? No meio da semana chega lá o técnico e fala, não sei que dia o Doug Martin volta. Então, se você conseguiu pegar o Jacquizz semana passada, parabéns. Teve um jogo bom até contra o San Francisco 49ers. Ele não fez touchdown, mas correu bem. Correu É, ele bem. tá correndo bastante, né? Vamos ver o quanto ele aguenta também isso. Eles estão começando a trabalhar com um outro running back junto lá. Eu esqueci o nome dele agora, Peyton, alguma porra, se não me falha a memória. Mas é um cara que é legal você procurar mesmo, porque a possibilidade de um bell cow a essa altura é uma coisa muito legal assim de se ter. É difícil de acontecer, né? Não é uma coisa fácil de acontecer. Eu tenho uma liga. Na nossa liga eu peguei o Jacquizz Rodgers. Na outra liga que eu tô, eu tava com o Dion Lewis e eu não queria queimar, porque eu achei que o Dion Lewis ia voltar. Resumindo, estou com o Dion Lewis no meu banco e vou segurar ele. O Dion Lewis não, tô com o Doug Martin no meu banco. E vou segurar ele até os playoffs, né, cara? Porque nos playoffs, que isso, velho? Ele pega o New Orleans Saints 2 vezes, velho. É, a Nossa. essa altura eu acho assim, você vai segurar o Doug Martin porque você já segurou o Doug Martin o tempo todo. Não tem como você largar o cara, entendeu? Tipo, você pode tentar trocar ele pra alguém se você tá cansado, mas você não vai jogar o cara fora. Porque se ele voltar é um bell cow e um bell cow bom, né? Agora é decepcionante, né? Porque o cara jogou dois jogos basicamente pra você. E você Jogou. perdeu um second round pick nele, né? Pois. Jogou um segundo e já machucou, né? Foi. Beleza. Aí, próximo aqui na lista, nós temos o Kyle Davis, Nile Niall Davis, Davis. do Green Bay. Sim. Cara, o Green Bay pra mim tá uma loucura tão grande esse backfield, velho, que assim. Eu não sei se eu quero esse cara, não. Eu entendo, mas eu não sei se eu quero. Você pega a moeda, joga pra cima, dá um tiro na moeda, joga um dado, joga búzios, porque, velho, tem tanta gente nesse backfield agora que eu não sei em quem você vai apostar. Tem o wide receiver. Ele já tava usando, né, o Cobb como running back várias vezes, mas o. Agora é o Ty Montgomery, ele foi o cara que recebeu a maior parte dos snaps como running back. O Nile Davis, ele é um cara legal, mas ele não é um puta running back incrível. Eu lembro dele no Kansas que ele foi um handcuff legal pro Charles, mas ele não é o melhor running back da história do mundo, né? Se fosse, não teriam trocado ele. Então, assim, mesmo que você pegue ele, é tipo. É como eles falam, temper your expectations, né? Tipo, tem expectativas moderadas porque vai saber o que que esse cara vai produzir, vai saber o quanto ele vai ser o cara principal desse time de fato, porque eles vão continuar usando o Montgomery, eles vão continuar usando o Cobb como wide receiver, como running backs também, sem dúvida alguma. O outro que tava lá, que foi. Ele tava do time especial e machucou, qual era o nome dele? Era O o. Don Jackson. Ron Jackson. Dom Tem algum. Xavier Jackson. É Xavier? Pô, que legal. Sem brincadeira. Ele tem alguma previsão de volta ou não? Porque assim. Eu não vi nada, cara. Ele Sinceramente, não voltando, sei. vão ser quatro já, né? Porque a gente tem dois wide receivers, dois running backs disputando pelo backfield, tá Não, ligado? você pode, se você tem gente, lugar para jogar fora no seu banco, pega ele e guarda, entendeu? Vai que de repente ele começa a pontuar, você tem um running back, mas assim, não, eu não pego ele e jogo, porque sabe-se lá Deus o que vai acontecer com esse cara, entendeu? Não, o que vai acontecer com o Green Bay, né? Tipo assim, caraca, tá Ah, uma. então. Tem semana que o Aaron Rodgers joga bem. Tem semana que o Aaron Rodgers não faz nada, né? Ah. Aí fica aquele negócio, sobe e desce. Né? Depois a gente vai chegar nos wide receivers aqui, o Adams lá. Caraca, tipo assim, você não sabe aí. Tem, ó, você tem George Nelson, você tem Randall Cobb, você tem o Adams, Ty Montgomery, tipo assim, tudo é wide receiver. E aí? É uma loucura, rapaz. Green Bay é uma loucura muito louca, bicho. Uma loucura muito louca. Sério, Uma sério. loucura muito louca. No Pelo menos é começo do ano, coerente, né? Uma né? No loucura começo muito do ano louca. eu fiquei na dúvida entre dois, entre Asiata e o McKinnon, cara. Eram duas Você possibilidades de nunca um vai time. esquecer isso, né? Não vou, porque consome, sabe assim, por dentro, assim, aquela raiva. Se aposta em um, né, cara? Você tem. É isso, entendeu? Você não. A essa altura, por isso que eu falei do Jacquizz Rodgers, entendeu? A essa altura, você achar um cara que vai herdar o backfield inteiro é uma coisa muito difícil. Normalmente, os times têm um titular e vários outros que substituem cada um com um set de habilidades. Não é à toa que o cara é o titular, porque provavelmente ele tem mais de um set de habilidades, entendeu? Então, isso é o importante, entendeu? Sim. Ó, Aí. Pô. o Ty Montgomery, cara, como running back, ele tá conseguindo assim pontuar, mas eu não gosto do estilo dele, assim. O estilo dele é sempre evitar o contato, né? Mas ele é um wide receiver, né, cara? Pois é, cara, aquele como é que é, touchdown que ele perdeu lá. É, tipo assim, eu sei que não é culpa dele, cara, mas ele não é o cara que consegue quebrar um tackle, tá ligado? É tipo assim, na hora que ele bate alguém, ele cai. Ele volta, entendeu? Mas ele Aí é era. um wide receiver. Não sei, cara. Não, mas Tipo, isso é outra importante de coisa. ser lembrado. Importante ser lembrado. Ele vai continuar como wide receiver no fantasy? Claro, com certeza. Definição de wide receiver? Então, Sim, se eles você não podem tiver ele, mudar. você pode, teoricamente, ter quatro running backs jogando, então. Se ele continuar jogando assim, sim. Ah, eu ganho valor, cara. Ganho valor. É. Porque você vai ter um wide receiver que vai pontuar uns 10 ali, ó. Bom. Talvez. Não, ué. Talvez, né? Você não tem certeza, porque se era o que eu tava falando, você não sabe se realmente vai se manter desse jeito ou não, entendeu? Vai sim, cara. Eu tenho o Ty Montgomery. Vai manter sim. Então tá bom. Se você diz e garante para todos, então vai manter, com certeza. Vai nada, rapaz. Eu tenho. Aposto que eles vão pegar mais alguém aí, tipo, pra deixar mais difícil ainda você escolher quem é, né? O que a gente tá vendo aqui nos waiver wires é basicamente os backups dos running backs, né? Porque daí vai entrar o Mike Gillisley do Bills, que é o backup do LeSean McCoy, que a gente teve essa discussão faz um tempo, na verdade, né? Eu não acho que ele é o melhor cara do universo. Eu acredito que o LeSean McCoy não é substituível. Eu acho que se ele jogar de qualquer jeito, não vai ser a pontuação do LeSean McCoy. Mas é uma oportunidade, né? Não tem mais ninguém além dele, basicamente, no backfield. Então, eu acho que se você pode pegar, pega, né? Uma porcentagem de owned pequena. Você quer falar alguma coisa dele? Eu peguei ele assim por causa da necessidade e também da oportunidade, né? Assim, eu preciso ainda de running backs, né? Assim, Não. eu que esse ano eu fui de running back heavy, mesmo assim não consegui manter os running backs. Mas é aquela dúvida, né? O LeSean McCoy machucou, mas mesmo assim jogou, né? Machucou de novo no jogo. Né, provavelmente vai ser aquele negócio a semana toda. E aí, vai jogar ou não vai jogar? Vai jogar ou não vai jogar? Aí, sei lá, meia hora antes do jogo, não, LeSean McCoy está ativo, tá? Então, assim, enquanto não falar LeSean McCoy is out, pra mim, cara, eu não escalo o Mike. Sei lá. Eu não sei se eu escalo qualquer um dos dois, sendo bem sincero, do jeito que tá. E a sensação que dá agora é que, na verdade, o LeSean McCoy pode perder uma ou duas semanas com essa brincadeira. Eu não entendi o que passou pela cabeça do Bill, sendo bem sincero, de deixar o cara lá. De verdade. Achei que é muita ganância, sei lá, assim. Eu entendo que o jogador, ele quer jogar todos os jogos, cara, mas pô, tem hora que, tipo, cara, é o seguinte, beleza, você vai abrir mão de uma temporada por causa de um jogo agora, que a gente tá na meia temporada, cara. Se eu fosse no final, eu entendo. Eu falo, pô, não, cara, a gente tá disputando pelos playoffs. É esse jogo ou nada, é minha vida. É minha Ok. vida. É a minha vida. Eu vou morrer se eu É tipo isso, né? Eu entendo o cara falar isso. Porra. Eu lhe falando em minha vida. Você ouviu o último episódio do Fantasy Footballers? Não, não vejo. Cara, eu ri muito quando eles falaram que. Eles estavam falando do Sunday Night. Eu vou super fugir do assunto. Eles estavam falando do Sunday Night em que o Catanzaro e o Rocha erraram os field goals que iam ter ganho dos times. Aí eles falaram assim: o único jeito de resolver isso seria uma luta até a morte. Eu achei muito bom. Aí um deles falou assim: você só pode voltar pro time, tipo, fingindo que o cara era técnico. Você só pode voltar pro time se você matar aquele cara. Eu achei fenomenal, cara. Imagina que loucura. Eu não sabia Se os que dois continuava, kickers não. errarem os kicks no overtime, eles têm que lutar até a morte. Essa seria uma guerra, uma regra muito legal, cara. É uma regra Essa... antiga, né? Uma É. regra. É que nunca aconteceu esse negócio de novo. Na época medieval era assim. E aí. Eu achei Ih, rapaz. fenomenal. Tá na regra, tá na É tipo regra. trial by combat, né? Trial by combat. Enfim, Caraca, que absurdo. Eu não foi sabia muito engraçado. que essa série continuava, não. O quê? A Liga, The League, né? Não, como assim continuava? Ah, pra mim ela tinha acabado já, pô. Acabou. Como é que Não? foi o último capítulo? Foi agora, nesse dia? Como assim? Nossa, eu tô viajando. Você acabou de falar que no capítulo da Liga, The League. Não, Fantasy Footballers. Ah, Não, The League acabou. podcast. Eu tava achando que estava no Não, feriado. não, The League acabou. Ah. Foi muito engraçado no começo, depois não foi mais. Cara, eu comecei a assistir a primeira temporada, depois parei, assim, eu não me apeguei. Achei até as outras, mas. É porque eles têm o Jon LaJoy. O Jon LaJoy é um cara que eu amo de paixão. Sendo bem sincero, então era muito engraçado. O Taco, né? El Taco. O Taco era muito legal. Aí o Gisler, cara, que eu convicção é só isso, sim. Tipo, vai depender de muita notícia, entendeu? Porque eu acho que dividir o backfield com o McCoy, cara, não vai dar em nada. Eu não acho que vai dividir, não, cara. Eu acho que ou ele entra ou ele sai e você tem um feature back enquanto você tiver com qualquer um dos dois, né? Agora a gente vai descobrir se ele realmente é um handcuff de verdade ou não, se o McCoy ficar do lado de fora, entendeu? Eu acho que essa é a questão que pega para todo mundo. É ver se ele vai valer a pena ou não. Entendi. Entendeu? Depois temos a aposta da NFL aí, cara. Já, toda vez que eu entro no site da NFL, eles falam desse Devonta Booker. É Você porque já. o pessoal do Denver tá batendo muito na tecla de que quer que ele esteja envolvido. Então, não sei, entendeu? E com o CJ Anderson meio baqueado, eu acho que acaba sendo uma questão de. É que nem o Derrick Henry, entendeu? Eu acho que é uma coisa que vale deixar claro pra galera. Se você pegar, é um cara que você tem que ter clareza de que provavelmente você não vai usar, a menos que o cara titular se machuque, entendeu? E se o cara titular se machucar, é um cara que vai herdar um backfield inteiro e vai ter uma pontuação fácil em cima disso num time que gosta de correr com a bola, entendeu? Então é isso que você tem que ter clareza. Não é um cara que você vai usar, a menos que o titular se machuque. Mas é um handcuff muito bom, porque além de tudo ele tem upside. Não é só que nem o D'Angelo Williams, por exemplo, entendeu? Que você sabe que ele tá ali, mas você sabe que ele tem uma limitação. O Booker é upside puro, entendeu? É tipo, é teto puro. No jogo nesse último jogo, o Booker fez bastante ponto já. E você vê que, tipo, ele já tá respondendo. E não foi, tipo, uma carregada, entendeu? Acho que ele carregou acho que 11 vezes, 8 vezes a bola nesse jogo, entendeu? Então tá crescendo mesmo o papel dele. Então eu não acho que é uma loucura não, cara. Eu gosto desse Ed, eu gosto desse Ed, eu gosto do Derrick Henry, que tá quieto até agora, mas a hora que funcionar, a hora que o Murray machucar, a hora que o Anderson machucar, se eles se machucarem, vai ser complicado de não usar esses caras, entendeu? São caras que conseguem produzir, com certeza. É aquele negócio assim, porque todo mundo tava falando mal do CJ Anderson, que ele não tava performando do jeito que ele deveria performar e tal. Cara, no penúltimo jogo dele, assim, ele fez touchdown lá, uma corrida absurda que voltou por causa de falta, né? Assim, tem muitas coisas que voltaram por causa de falta. Então, assim, essa visão que eles têm, preconceituosa do CJ Anderson, eu não tenho tanto assim, não, entendeu? Eu entendo que eles querem dividir o backfield, eles querem, né? Tipo assim, esse negócio de comitê hoje em dia virou moda, né? Todo mundo quer, tipo, proteger o running back, quer, tipo, utilizar duas opções diferentes, né? Cada um com uma qualidade diferente, um para pequenas jardas, outro para grandes corridas e tal. Mas eu ainda aposto no CJ Anderson, cara. Eu acho que o CJ Anderson vai manter ainda, né, o RB1 deles lá, né? Sim. Por um bom tempo, entendeu? Eu acho que o Booker vai ganhar algumas coisas agora, alguns pontos, sim, né? Não vejo que o Booker, assim, ele é apenas handcuff, né? Que nem o D'Angelo Williams. Não, é que eu acho que o chão do CJ Anderson é muito baixo, entendeu? Se o game script não fluir do jeito que ele precisa que flua, o chão dele é 4, sabe? 5, entendeu? Entendi. Aí não dá. É isso que dá nervoso, entendeu? Não é. E Entendi. aí o problema disso, por quê? Porque ele não é o único back no backfield, entendeu? Como eles usam o Booker também, isso acaba comendo, entendeu? Se ele fosse basicamente o único cara, por exemplo, que nem o Bell, que nem o David Johnson, o chão dele ia ser 8-9, saca? E aí já muda a figura, porque é o dobro de pontos, e você tá falando de um cara que vai fazer 10 pontos toda semana, quase, entendeu? Isso é uma Entendi. coisa importante, sabe? Então, pra mim, depende do chão do cara. O chão dele é muito baixo pra mim. Não que você tenha muita opção, né? Mas, eu acho que o knock nele, né? O pessoal que diz que ele não é tão bom assim, é por isso, sabe? Não é uma falta de capacidade. É que às vezes ele some, entendeu? E aí você não tem o que fazer com ele. É que ele teve um ano passado que foi bem feio, sabe? E o pessoal deve ter ficado com isso na cabeça, mas. No ano retrasado ele fazia um estrago semanalmente, entendeu? Então é uma questão de. Agora ele não é o único cara, sabe? Entendi. Eu gosto do CJ. Mas o Booker, realmente, assim, eu tivesse a oportunidade de pegar, eu fazer um stash, né? Daria aqui, ó, Agora pra. me explica o que aconteceu com o McKinnon, porque eu só descobri que aconteceu alguma coisa com ele porque você me disse. Então. Aí nós chegamos agora, né, no Matt Asiata. É por isso que eu tô perguntando. Do Minnesota Vikings. O McKinnon machucou, cara. Foi um high sprain ankle, sei lá. High ankle sprain. High ankle sprain. Isso. Isso aí. E aí, acho que no meio do jogo, assim, ele machucou. Aí ele tentou voltar ainda. Aí machucou de novo, tá? E aí ficou do lado de fora, né? E aí nisso o Asiata, tipo, ganhou para ele a oportunidade, né? Então, assim, não foi um jogo maravilhoso nenhum dos dois, tá? Assim, eles não pontuaram, meu Deus, os caras foram muito fortes. Mas porque o jogo em si não foi um jogo de corrida, né? Um jogo de muito passe e tal. O que é um bom edge é por causa agora da oportunidade. O que vai acontecer? Antes eles estavam dividindo, né? O McKinnon como o RB1 do time e o Asiata como RB2, né? Então, E agora, como aqui no machucado, ele deve ficar, sei lá, no mínimo uma semana fora, com certeza. O pessoal tá falando aqui, né, que foi uma lesão e ele agravou a lesão. Então, assim, por mais que ele se recupere rápido, uma semana que eles vão dar para ele só pra, tipo, ter certeza que ele volta bem, né? Mas se espera mais, assim. Eu li alguns cantos falando que se espera de 3 a 4 semanas, mas tem que acompanhar para ver como é que vai estar a situação. E nisso o Asiata vai assumir. Só que aquele negócio, né? Nem o Makino nem o Asiata estavam do nível do Peterson, né? Estavam Então, melhores do que o Peterson. não, o Peterson. As habilidades que o Peterson tinha eram um nível acima dos dois. Tudo Sim, bem que mas estava o Peterson. produzindo menos que os dois. Já estava, né, chegando uma certa idade, estava com dificuldade de fazer algumas coisas e tal. Mas na hora que você via o Peterson jogando, ou o McKinnon e o Asiata jogando assim, né, no prime deles, assim, né, era Ah, muito mais. claro, né? Com certeza. Você está falando do melhor, um dos melhores running backs da história contra backups da maior parte dos running backs que jogam hoje na NFL. É claro que eles não vão parecer tão bons quanto eles no prime da carreira deles. Mas esse ano o Peterson não estava jogando bem, não, cara. Sei. Eu não acho que ele combina com esse ataque do Minnesota, sendo bem sincero. Eu acho que se eles segurarem o Peterson, vai ser burrada deles. Eles têm que se livrar dele, infelizmente. Eu tentaria trocar o Peterson. Manda o Peterson pra alguém. Eu não acho, é porque tipo, ele não fez nada e tipo, ele não tava fazendo nada, porque o jeito dele correr é muito diferente do jeito do ataque, entendeu? Ele é muito mais bootleg o ataque, é muito mais play action, é muito mais tipo passe curto, saída de shotgun, e ele gosta mais uma formação power, que é tipo o running back 7, 8 jardas atrás do quarterback, o quarterback under center, dropando e dando a bola na mão dele, entendeu? Tipo, é muito diferente do estilo do técnico, entendeu? Eu não acho que vai dar muito certo isso não, sendo bem sincero. E assim, falando honestamente, tudo bem, a gente tem todos esses negócios do Asiata, mas o Vikings tem o Ronnie Hillman também, né? Então, eu não sei se eu acho que. E o Ronnie Hillman tem um skill mais parecido com o Jerick McKinnon do que com o Asiata. Então, eu acho que talvez valha a pena segurar o Asiata, acreditando nisso, talvez, mas talvez o Ronnie Hillman seja um edge legal também, entendeu? Porque talvez ele é de. Ele seja um bom change of pace do Asiata. E eu acho que muito possível que os dois participem. Quando o Peterson machucou, ficou naquela dúvida: Asiata ou McKinnon? O McKinnon era o cara mais atlético, que tinha mais upside e tal. O Asiata ia ser aquele, o Vulture, né? Ia ficar roubando os touchdowns, né? Era basicamente que essa era a discussão na época lá. Falava: não, o Asiata fez tantos touchdowns ano passado, na última vez que o Peterson machucou, né? O McKinnon fez muito menos tal. Beleza, agora o Asiata vai ter só pra ele, né? Só que, tipo assim, o que eu vejo no Asiata é aquele cara que corre com muita força, poucas jardas. Entendeu? Eu não vejo ele como um cara que move tanta corrente assim, entendeu? E aí vem esse negócio: o Ronnie Hillman talvez consiga, né, suprir essa deficiência do Asiata. Só que, assim, por enquanto, aquele negócio: a gente não sabe o Ronnie Hillman. Então, se você conseguir pegar o Asiata pra essa semana, maravilha, né? Se você quer um stash apostando no futuro e o Asiata não tiver aí, o Ronnie Hillman pode ser uma boa mesmo. É. Eu acho que, nem pensando no futuro, eu acho de verdade que já essa semana já dá pra ver que o que vai acontecer, quanto tempo o McKinnon vai ficar fora, e dá pra saber mais ou menos se vale a pena pegar o Hillman ou não. Eu acho que se você tiver espaço, dá pra pegar um ou outro. Se de repente alguém já tiver o Asiata na sua liga, como é o caso na nossa, o Hillman eu acho que é um edge válido, sabe? Aí seguindo, cara, essa é o waiver do pessoal que tá waiver muito, né? Sei Muito. lá, tá muito alto assim a porcentagem de owned dos caras aqui. É, o waiver deles é pra. É mais pra ligas casuais, sabe? Ah, pois 10, é. entendeu? 10 times casual, porque tem uns aqui que até tão tipo uma porcentagem razoavelmente baixa, mas como tem muita gente ativa na nossa liga, você não vai ver quase nenhum desses caras soltos, entendeu? Idealmente numa liga ativa, nenhum deles vai estar solto. De verdade, tipo, é pra ninguém tá solto dessa lista. Por isso que o Deep Waiver é interessante, entendeu? Porque tem caras mais difíceis de você ter por aí, entendeu? É, porque no próximo na lista aqui tá James White. Meu amigo, se na sua liga o James White tá solto ainda, depois de 3 jogos que ele já fez touchdown, vocês estão de sacanagem, né? Tipo. É, eu não sei, porque eu não sei quando que o Dion Lewis vai voltar. Eu acho que enquanto ele tiver aí e o Dion Lewis não estiver funcionando, fica com ele, porque ele é o cast patching back deles. Apesar desse jogo, o Blount, né? Tipo, foi realmente o ponto focal. Mas James White fez aí o touchdownzinho, salvou, né, a pontuação dele. E o Blount é porque assim, era esperado que o Blount realmente fosse ser o ponto focal por causa de toda aquela história que eles estavam, né, falando, que era o jogo da vingança. Revenge! O pessoal O pessoal é adora muito. fazer isso, né, cara? Adoram Revenge. Eles Adora adoram Revenge Game. vender, tipo, esse negócio, né? Tipo, desde a época lá, né, do Larry King lá, velho, que o bicho, né, vendia as lutas de boxe e tal, é a mesma coisa. Vai ser o revenge do Blount. O Blount está com raiva. É, Olha eles são os muito. olhos de nervoso Vai dele. saber, mano. Caraca, mas sim, mostrou realmente que, né, fez 2 touchdowns, correu bem, correu com força. Toda hora que eu vi o bicho lá, ele tava. Não arregou, não. E eu achava que o Blount ia perder o valor dele. Assim, desde Eu que o. também. Eu também achei que ia perder. Mas esse era um jogo que tinha Blount escrito nele. É um jogo que o New England ia rápido, ia ganhar a liderança e ia ter que correr para matar o relógio. Jogos que a sensação que dá vai ser um shootout, aí não são jogos bons para eu ter o Blount, entendeu? Esse é o Entendi. script que via de regra eles acabam usando os dois. Entendeu? O jogo que você vai ter Patriots indo e voltando no campo junto com outro, é um jogo que o chão do Blount vai ser mais baixo, entendeu? Entendi. É, mas é foda, né? Tipo, pensar no, né? Tentar adivinhar como é que vai ser o script do jogo aí. É. Acima do meu conhecimento, viu? Não consigo tanto assim, não. Beleza. Cara, tem mais running back aí, ó. Mais um running back. Chris Chris. Thompson. Esse daí eu tô achando que é até uma boa, viu? É, depende do que vai acontecer com o Matt Jones, né? Sim, mas. Não, acho que se você tem espaço, todos esses daqui são caras que vale a pena, senão a gente não estaria falando deles, né? Mas a questão é, tipo, ele pontou tudo isso porque também eles sentaram o Matt Jones depois do fumble dele, né? Então, você não sabe se ele vai ter esse nível de toques, entendeu? Ele jogou 60% dos snaps, que é uma coisa que ele não fez até agora. Foi o season high dele. 12 carries foi o season high dele, sabe? 7 passes pegados foi o season high dele. Então, você viu aí o teto dele até agora. Foi a melhor pontuação dele com 11,3, entendeu? Foi a primeira vez que ele passou de 40 jardas corridas, sabe? Então, é legal se você estiver precisando de running back. Talvez seja um cara interessante de adicionar, assim. Mas é um matchup legal até com o Bengals, mas assim, depende. Se o Matt Jones for continuar sendo titular, provavelmente até, é torcer pro Matt Jones sofrer um fumble logo de cara no jogo. Porque senão você vai acabar tendo um cara aí que vai. Se ele escapar com o touchdown, legal. Senão você vai ter 4 pontos, 3 pontos estourando com ele, né? Não sei, mas assim, daqui, dessa lista que a gente falou agora aqui, sei lá, tirando o Jacquizz Rodgers, não tem nenhum que você vai pegar e falar, cara, certeza que eu vou botar ele aqui e ele vai pontuar milhões. Ah, o Gillislee. Não, você não sabe se ele vai jogar. O James White. Não, o James White? Gillislee vai jogar, cara. O Lechama Coy tá fora, cara. Vamos ser direto e curto, curto e reto. Cara, eu não O duvido Lechama Coy não nada, vai jogar cara. essa semana, cara. Não duvido nada. Acho que ele joga até de muleta, porque Não o vai técnico jogar, cara. joga de Não vai muleta, rapaz. jogar, cara. Se jogar, você vai ver isso daí. Tipo, sei lá, 20 jardas estourando pra ele. Não, não tem. O cara tá semi-morto, cara. Tipo, não, não tem que jogar não, você tá louco? O cara vai perder o ano inteiro por causa disso. Eu não duvido nada, rapaz. Depois que ele jogou na semana agora. É beleza. Tá, aí só perguntinha. Então, massa. Então, né, Jacquizz Rodgers, James White, né? São os mais certezas aqui. O resto, sim, já fica com aquele negócio. Você tem que acompanhar durante a semana. Mas as waves acontecem hoje, né? Tipo assim, você vai ter que Sim. apostar hoje e Sim. nas semanas você vai vendo o que vai acontecendo. Você quer saber quem eu preferenciaria? Entendeu? É, pode ser quem você preferir, quem Ah, o você Jacquizz acha. Rodgers de longe seria o meu primeiro. De longe seria o meu primeiro, não tenho dúvida nenhuma. Daí, entre os outros, eu colocaria o James White, provavelmente segundo, se puder. Depois disso, para mim seria um empate, provavelmente, entre o Gillisley, o Thompson e o Asiata, dependendo do que você preferir, entendeu? Acho que aquela coisa, tipo, é mostarda, maionese ou ketchup, entendeu? Escolhe o que você acha que vai ser melhor e manda bala, porque é de gosto, entendeu? Se você acredita mais no Vikings, vai de Asiata. Se acredita mais no Bills, vai de Gillisley. Se você acredita mais no Redskins, vai de Thompson. Veja o matchup, veja quanto tempo você acha que você vai jogar com eles e boa, entendeu? É porque o Thompson é o. Assim, eu gosto do estilo do Thompson, mas assim, ele não tem um injury na frente dele, entendeu? Então acho que Sim. talvez eu iria mais de Asiata e Gillisley por causa disso. Talvez seria então o Asiata o terceiro, o Gillisley e o Thompson. Nessa ordem, provavelmente. E eu nem falei do Davis porque foi o que eu disse, eu não vou encostar nesse backfield e o Booker é essencialmente um backup. Então, legal que ele jogou bem esse jogo e tal, mas faça de novo, entendeu? São edges especulativos para você não jogar. Eu tô falando dos jogadores que você pega e joga essa semana, entendeu? Entendi. É, pra mim é diferente. Tá, e aí vem aquela pergunta, beleza, aí você quer botar esse cara, algum desses running backs aí. Quais running backs você fala assim, ó, cara, já deu, pode dropar, esquece esse bicho que agora libera espaço no seu time pra eles. Quais running backs que. Ah, pegando cara de calça curta. Na sacanagem. Deixa eu pensar aqui um running back que eu acho que dá pra você jogar fora pra pegar eles Não, pode ser aqui. algum handcuff. Vamos supor, D'Angelo Williams. D'Angelo Williams essa semana tá em bye week. É, Certo? agora assim, D'Angelo Williams guarda. Se você precisa jogar fora, joga. Porque é aquela coisa, o Bell se machucando, você tem um backup premium, né? É que ele também tá meio lesionado, né? Então, sei Sim. lá. Talvez o D'Angelo Williams seja uma boa. Eu pensaria em jogar fora, talvez, o Bilal Powell. Eu pensaria em jogar fora. O Jordan Howard, talvez. Eu pensaria em jogar fora. Deixa eu pensar aqui. Vamos pensar. Vamos Talvez o ver. Kenneth Dixon. DeAndre Washington, por exemplo. É, também é um que vale, porque não tem oportunidade, não tem espaço para isso. Eu, tipo, não tem toque o suficiente para justificar dar roster nesse cara, sabe? Eu pensaria em jogar fora, deixa eu ver. Eu não sei, tem vários aqui, né? Que assim, de cabeça, Sim. quando o seu É. colega te pega de calça curta, fica difícil de você falar assim, tipo, papum. É porque isso que eu sinto dificuldade, tá? Assim, nas waivers que eu vejo, nossa, ninguém coloca várias opções lá, não, esse cara tal. Mas tipo assim, se não me mostrar quem eu dropo em relação a esse cara, eu sempre fico naquele medo. Pô, será que o cara que eu tô dropando pra pegar esse cara que tá na waiver aqui não seria melhor do que o cara que tá na waiver? Entendeu? É, teria que ver, né? Teria que ver Não. qual é a pro... tipo, não qual é a produção, mas teria que ver qual é a porcentagem de um pessoal que tem esse jogador nos times para montar uma lista de jogadores que dá para jogar fora, entendeu? Eu vou mandar uma cartinha pro senhor NFL. Senhor NFL, Darren podia. Sproles é um que eu jogaria fora. Tem o qualquer acho que qualquer running back do Oakland que não seja o Latavius Murray eu jogaria fora, porque eu acho que o único que produz alguma coisa é o Latavius Murray. Qualquer running back que tá atrás do J.J. no Miami Dolphins dá pra jogar fora. Qualquer running back do Giants dá pra jogar fora. Tipo, talvez só o Rashad Jennings se segura por uma questão de oportunidade, mas dá pra pensar em jogar fora qualquer um que tá ali. Running backs do Green Bay, se você tiver algum ainda também. Talvez valha a pena pensar em pegar o James Starks, mas é de especulativo. Eu acho que dei bastante opção, né? Não. Talvez. Sim, algo pro pessoal pensar, entendeu? Eu Sim. sempre vejo muito isso na liga que eu tô, a liga mais amadora, assim, que os caras dropam uns caras assim, que eu fico, gente, eu sei que vocês estão lendo o negócio, correndo atrás das coisas, mas porra, você dropou esse cara pra pegar esse? Eu falei, nossa, eu falei, obrigado, né? Eu vou pegar o que você dropou, porque, porra. Entendeu? E eu fico com esse negócio, com esse receio. Eu falo, ó, né? Quem dropar? É que depende do seu time, né? Talvez se o pessoal estiver ouvindo, mandar pergunta, sabe? Aí ver se a gente consegue perguntar, responder, entendeu? Porque aí depende de cada time, sabe? E aí é difícil da composição da liga, sabe? Tipo, manda o link da liga e eu dou uma olhada, entendeu? É verdade. Acho que é legal isso, porque dá pro pessoal dar uma entendida. Como a gente tem muitos fãs, a gente tem Muitos. tempo pra ver esse tipo de coisa. Isso aí, cara. Vamos lá, então vamos agora para wide receiver. Aí é um toss entre os próximos dois, eu acho que escolhe aí. Eu preferiria o Ty Montgomery do que o Devante Adams, sendo bem sincero. Nós temos Devante Adams e Ty Montgomery. É. Ty Montgomery, que negócio? Será que ele vai continuar correndo? Eu acho que sim. Entendeu? Então, se ele continuar correndo, vamos supor que ele mantenha um chão mais alto, só que ele abaixa o teto dele. Ok? Devante Adams, será que ele vai continuar sendo o main target do Aaron Rodgers? Né? Não sei. Ele vai ter um teto alto e um chão baixo, porque ele vai dividir ainda com o Randall Cobb e ainda com o Jordy Nelson. É, tem alguma coisa errada com o George Nelson. Eu não sei dizer por quê, mas ele não tá mais procurando o George Nelson, cara. Eu acho que o romance deles meio que acabou ali, sendo bem sincero. É, de verdade, tipo, eu acho difícil porque é um cara que você gastou um pique alto, entendeu? Mas o Devante Adams está sendo acionado e está sendo acionado na end zone, sabe? Tipo, ele quando ele não faz jarda, ele faz touchdown. Teve dois jogos só que ele não fez touchdown, entendeu? Então, assim, a pontuação dele baixa, tá 10, entendeu? Então é uma coisa assim. É difícil de não querer ele, sabe? Mas não dá pra saber também o que vai acontecer nesse backfield, nesse corpo de wide receiver, entendeu? Se o Aaron Rodgers continuar passando que nem um doido, aí é mais oportunidade, né? Sim. E aí, então vamos lá, uma perguntinha. Você prefere, né, para season long agora, daqui para frente, o Cameron Meredith ou o Devante Adams? Olha, eu prefiro o Devante Adams, sinceramente. Porque se o Brian Hoyer estivesse jogando, eu talvez fosse de Cameron Meredith, mas sem o Brian Hoyer, eu acho que o Jay Cutler volta. E com o Jay Cutler, o Alshon Jeffrey deve voltar a pontuar bem. Mano, eu espero, né? Porque caraca, sacanagem, né? Oxon, cara, o cara é foda, velho. O cara É. tem. E, velho, né? A bola não chega pra ele, cara, Pois assim. é. E quando chega é um drop, chega ruim. A gente tá vendo o último ano dele no Chicago, cara. Ano que vem ele vai sair e vai pra outro time. Nossa. Não, tem uns caras que eu falei, por favor, cara, vende esse cara, troca esse bicho, velho. Nossa. Todd Gurley, cara, que tristeza, né, velho? Tipo assim. Cara, porra. E o Los Angeles não tá ajudando nada, né? Los Angeles Rams, eu nem consigo falar esse time. Nossa senhora, que coisa horrível. O Case Keenum tá uma vergonha total, né, cara? E Eu é fiquei isso. com dó dele. Teve duas interceptações das quatro que não foram culpa dele. E aí o jogador acaba tendo que arriscar mais e ele é mais interceptado, sabe? Então eu acho É. que não, nem tudo é culpa do Keenum, sabe? É. Vamos lá, próximo aqui na lista. Nós temos o Tyrell Williams. Do Que já devia Sunday. estar sendo do owned na sua liga, né? Porque já faz muito tempo que ele ficou como titular desse time. Sinceramente, adicione ele se você não adicionou, não tenho o que falar além disso, sinceramente. Tá. O Benjamin, Travis Benjamin, né? Ele é o wide receiver 2 ou ele é o wide receiver 1? Quem que é o wide receiver 1 do San Diego? Eu acho que não tem, cara. Eu acho que o San Diego sofre do mesmo mal que o Saints. Sabe? Depende do jogo. Mas o Tyrell Williams é o cara que está sendo acionado com mais frequência, então eu prefiro ele. Não é uma questão de. Você não vai garantir produção de qualquer jeito, sabe? Mas é um jogador que vale a pena ter, entendeu? Porque ele pode explodir para jogos de 100 jardas, como a gente viu agora, como a gente viu contra Oakland. Eu só assim, essa semana ele vai pegar Denver, então você não vai usar ele, entendeu? Mas tirando essa semana, você pode ir com os outros, com as outras tranquilamente, entendeu? Aí seguindo aqui tem o Jamison Crowder do Washington Redskins, né? Tipo, Esse aqui eu não gosto muito. depende. É, porque assim, o Mike Evans, né? O Mike Evans não. O quem que é o primeiro do do Redskins? O DeSean Jackson, o Pierre Garçon, o É, Jordan Reed. eu acho que tipo assim, não sei, ele mandou tão bem assim pra... Ele substitui o Jordan Reed, né? O valor dele tá atrelado ao Jordan Reed. Se o Jordan Reed voltar, ele perde o valor, porque ele é o endzone target do Redskins, na real. Entendi. Você Apesar de ser consegue. pequeno, ele é o cara que o Cousins procura com frequência, então. Essa é o Tyrande 2, né? É, tipo isso, entendeu? Você tem o Vernon Davis também, que é um cara que eles estão usando bastante agora, que é o tight end de verdade que substitui, né? Mas o Jamison Crowder é, tipo, já vi estatística que aumenta consideravelmente o uso dele na endzone quando o Jordan Reed não tá lá, entendeu? Então aí é uma questão de ele escapar com touchdown ou não para ter valor essa semana. É difícil, porque poucos caras no jogo não são touchdown dependentes, sabe? Poucos caras você consegue com certeza garantir que vai produzir se você tirar o touchdown dele, entendeu? Então, a maior parte é aposta, sabe? Que nem ele o próximo da lista aí, por exemplo, o Brandon LaFell. São dois caras que você Brandola precisa Fowl. do touchdown, senão não vale a pena, entendeu? Pô, mas ele tá. Esse ano ele tá pontuando bem, assim, né? Tipo, é foda, né? Porque quando o cara faz touchdown toda semana assim, gera uma falsa impressão, né? Tipo assim, sei lá, fosse uma inflação, assim, do. É, então não é falsa impressão, né? Que dá a sensação de que é aleatório. Agora, se o cara faz touchdown toda semana, eu não sei se é aleatório, entendeu? Não, mas sei lá, ele fez 3 semanas de touchdown, entendeu? E aí você fala, e beleza, então, É. se ele fizer touchdown, tá bem, né? Tá valendo. Se não fizer, uff. É tipo que diz, assim, talvez realmente, não, como ele faz touchdown toda semana, é uma aposta um pouco mais segura, mas você sabe que se não tiver touchdown, vai machucar muito, né? Tipo, vai ferir bastante a sua pontuação. Mas, cara, você poderia estar com coisa muito pior, né? Sim. Então, tipo, eu prefiro arriscar um Brandon LaFell da vida do que, né, É, eu arriscar acho que num. os dois são riscos e você vai ter que apostar, entendeu? É tipo, é isso, entendeu? O LaFell produziu bem nos últimos dois jogos, então talvez também seja uma possibilidade. O LaFell teve jarda também nesse último jogo. O LaFell é tipo o Ted Ginn Jr., entendeu? É tipo, quando ele tá funcionando, É sorte, entendeu? É ver se vai funcionar mesmo, não, entendeu? É um cara que não parece bonito quando você pega, mas se produzir, não importa de quem veio o ponto, né? Sim. Depois tem o Cole Beasley. Que também já devia estar sendo Né? owned na sua liga, né? Cara, o cara já mostrou que todo, né? Várias vezes aí que tá só pontuando. Acho que teve uma estatística que mostrou que nas primeiras semanas ele pontuou mais que o. Que um Ele monte tava. de gente boa. É, Sim. ele tava, sei lá, top 5, top 6, assim, absurdo o negócio. Caraca, velho, esse cara tá é um gênio. É um Cole gênio. Beasley. Entendeu? Ele é Aí o tem que. slot guy, ele é o Edelman desse ataque. Ele é o Edelman Nossa. desse ataque. Não, mas ele é o Eldon do ano passado, né? Tipo assim. Não, porque assim, ele também não tá com uma jarda muito alta, ele tá mais com. Quando ele faz touchdown, ele vai uma produção legal, entendeu? As jardas dele não tá muito alta, cara. Pode olhar. É tipo, ele tem uma média ali de entre 50 e 70, entendeu? Tipo, esse é o Cole Beasley. Se ele fizer um touchdown, você vai ter 11 pontos. É que no último jogo ele fez 2, entendeu? Aí ele ficou com 17,8. Mas ele fez 58 jardas. Então, tipo, Entendi. ele é o Edelman, entendeu? Que o Edelman tá sem touchdown. Cara, É, pior. esse é o grande ponto, entendeu? Enquanto no New England você tem 850 pessoas para receber a bola e o Edelman acaba perdendo valor por causa disso. No Dallas você tem duas, três pessoas que recebem, que são o Cole Beasley, o Terrence Williams e o Jason Witten. E o Dez Bryant, se ele voltar algum dia. Caraca, velho. Ixi, É, né? é tipo Né? isso. Tipo, pô, cara é muito bom e. Desde o ano passado, aquela lesão lá no pé, nunca mais, né? Ah. Difícil. Mas algum wide receiver que você lembra aí? Ah, de cabeça não, assim, eu pensei se. já fica de olho. Tem um sim que eu queria falar, mas já começa a ficar de olho no Dante Moncrief, que eu acho que é um cara que já deve voltar. Então, se ele Sim. tiver no seu waiver, pega e dá um stash, porque ele deve voltar nas próximas semanas. E um que eu acho que talvez seja um bom edge é o JJ Nelson do Cardinals. Porque ele herdou a posição do Jerome Brown e ele já mostrou que se o John Brown não jogar, ele é o wide receiver 2 desse time. Né? Então é um cara que tem um set muito diferente do Fitzgerald e é um cara muito rápido. Então, contra secundárias fracas, talvez ele seja o cara que vai receber as bombas mais do que o Michael Floyd, de verdade. Então, sim, se você tiver espaço, eu acho que o JJ Nelson é um cara legal de arriscar, entendeu? Tudo bem que foi esse jogo que ele fez, mas o terceiro wide receiver dele está, o quarto wide receiver dele está fora, que é o Jerome Brown. E o Michael Floyd não está jogando bem, e o John Brown voltou para a concussão, então talvez ele esteja em pitch count de novo. Então, fica com. Concussão não, acho que é hamstring. Não lembro agora fiquei na dúvida. Não, é um Mas. negócio do sangue lá, que ele tinha. Ah, é verdade, o sickle cell trait é mesmo. Mas É. ele deve estar num pitch count, entendeu? Então, assim. Tomar cuidado aí com o que espera. Ele não tem produzido quase nada, o John Brown, sejamos sinceros. Eu dropei ele, Sim. porque não dá mais Não, pra não dava segurar. mais, né? Não, Segurar. 0.8, 1.4, 7, 14. Aí quando ele melhora, ele tem uma lesão e joga mal no. E não joga contra São Francisco, não joga contra o Jets quase, aí não joga contra Seattle. É tipo, ah, vai catar coquinho, como diria meus pais. Não dá mais, não tem mais situação aqui. É. O Moncrief realmente assim é um que eu se ele tivesse livre eu tentaria pegar mesmo realmente Moncrief é stash, né, assim uma hora ele vai ter que voltar, né? Não estamos falando que ele vai voltar essa semana nem na próxima, mas tipo assim na hora que voltar, cara, vai ser o wide receiver 2, né? Porque quem que o Luck tem hoje de target? Ele tem o T.Y. Wilton, né? T.Y. Hilton e o T.Y. Hilton. É. E o Jack Doyle e o T.Y. Hilton. Porque Philip Dorsett tá de sacanagem, né, cara? Não, ele só tem o T.Y. Hilton. Entendeu? Então, assim, ele vai entrar e vai receber bola, cara. Então, Sim. assim. E muita gente não percebe isso, mas o cara tá machucado, assim, tem aquelas lesões que são lesões que realmente terminam a season do cara. Sim. Mas tem lesões que não, que o cara consegue voltar e consegue voltar ainda bem, né? Então, o Moncrief, pra mim, cara, realmente é uma aposta que eu arriscaria. Tem uns Aí. tight ends aqui na lista. Assim, tight end pra mim é muito mais aleatório do que qualquer outra coisa. No último episódio eu falei do CJ Fedorovics com o Padwin. E o Jack Doyle e o Cameron Brate, acho que são dois caras que vale a pena você ter no seu time, sim, mas honestamente, cara, assim. Tight end é. Você lança a moeda pra cima, se ele pegar um touchdown, você faz ponto legal, se ele não pegar, você vai fazer 4, 5 pontos. É basicamente isso que a posição vai dar pra todo mundo. É, Semana in, semana out. tirando os top 5 lá, Tirando o Gronk, né? tirando o Basicamente. E Gronk, o o Olsen, Greg Olsen, talvez. Ah, entendeu? quem mais, sabe? Não, Que tá consistente desde o começo do ano. atualmente, deixa eu ver, o Reed não tá jogando, Não tem, Kelce cara. não faz nada, Eifert não voltou até hoje, Não tem, cara. o Delaney Bennett, Walker, talvez. Bennett machucou, né? O Martellus Bennett lá, ele tá meio machucado. Não, acho que ele só não jogou mesmo. Né? Acho que ele tava meio baqueado já na semana passada e na outra, mas isso não impediu ele de fazer três touchdowns, então. Eu acho que ele só não foi muito utilizado mesmo. É Acho o o. Delaney Walker é um cara legal de você guardar, sabe? O Delaney Walker, o Jack Doyle tem pontuações parecidas. O Jack Doyle depende dos touchdowns e do game script, né? Se ele não receber os targets, ele não vai fazer nada. E o chão dele é de zero ponto qualquer coisa, então vai saber o que vai acontecer com isso, né? Né? Não, acho que é isso. É. Hunter Henry decepcionou. É. O Antonio Vernon Davis está Gates. sendo bom handcuff do Jordan Reed. Ele é um cara legal de pensar em pegar também. É. Cara, pra mim, assim, esse ano tá muito parecido com o Kicker, entendeu? Tipo assim, cara, qualquer um que eu pegar aqui tá valendo, assim. É, tipo, ela não é dizer assim que qualquer um, mas é meio aleatório, sabe? Não, você não consegue É. prever o touchdown, entendeu? Sim, não. E como a galera tá tudo pontuando parecido, não tem muito como sair do lugar, sabe? É, você não pode pontuar menos que a média, né? A questão é isso, tem que pegar. É, você procura o matchup que esteja mais verdinho, se você estiver usando a plataforma da NFL, os matchups verdinhos são melhores, e aí você vai embora com isso, sabe? Beleza. Porque, assim, week in, week out, basicamente você tem o Gronk e talvez o Olsen, é que essa semana o Olsen pega o Arizona, que é muito, muito, muito fenomenal contra o Tyrande, então é difícil de startar qualquer cara contra o Arizona, mas tirando talvez essa semana, ou sem Gronk, talvez Delaney Walker, entendeu? O resto você não tem certeza do que esperar. E tem aqueles que são estáveis no 4-5, tipo o Brate, tipo o Graham, tipo o Kyle Rudolph, tipo o Vernon Davis, né? O barra Jordan Reed, sabe? Esses caras que estão no meio termo aí, tipo o Julius Thomas. Você vai pegar 4-5, Jason Witten. Você vai pegar 4-5 quase toda semana. Entendeu? Entendi. E aí, para terminar agora, quarterback. Que perdeu o MVP quarterback do ano, que seria o Brian Hoyer, se ele não tivesse sido machucado. Cara, quarterback, assim, se você tá numa situação parecida com a minha e a sua liga tem 12 times e todo mundo gosta de carregar dois quarterbacks, não tem muita opção no waiver, assim. Você tem opções, mas você não tem muita opção. Então, assim, tem esses dois aqui que eles dão, que é o Alex Smith e o Ryan Fitzpatrick, né? Mas, assim, o Alex Smith depende se algum running back vai escapar com screen e fazer o touchdown, ou se de repente vai ser uma corrida longa, entendeu? Para a pontuação dele ser alta, né? Então os matchups dele são muito bons, vale a pena. Tem 3 semanas já que os matchups dele são bons. Ele pegou Oakland, depois ele pegou New Orleans e agora ele vai pegar Indianapolis. Então, assim, honestamente, é um cara legal de ter, mas você não sabe se é ele que vai pontuar ou se são os running backs que vão pontuar, sabe? Então, tipo, o que eu quero dar, assim, que eu acho que é um cara legal de você pensar e que eu acho que muita gente não vai fazer isso, é o Colin Kaepernick. Que eu acho que é um cara que não, em termos de real life, não vai fazer muita coisa, mas ele tá correndo muito, correndo literalmente, tipo, correndo com a bola. Então, no primeiro jogo ele correu 66 jardas, no segundo já correu 84 jardas. Então, isso que isso te dá? Te dá 8 pontos, 6 pontos de graça assim no fantasy. Então, é um cara que vale a pena você pensar em startar se você tiver espaço para se você precisar e tiver desesperado, entendeu? É, porque você vai fazer o quê? Você vai startar o Jay Cutler contra o Minnesota, que parece que ele volta. Você vai tentar o Carson Palmer, que você não sabe o que esperar dele, sabe? Joe Flacco tá em bye, o Case Keenum tá em bye. Tipo, o que que você faz, entendeu? Ryan Fitzpatrick, que até jogou bem no último, vai pegar Cleveland agora, que é um puta no matchup, mas o cara lançou 6 interceptações, 3 interceptações, tipo, o que que você vai fazer, entendeu? Até o Cleveland tem cornerbacks, e se ele lançar do jeito que ele tá jogando, ele vai lançar de qualquer jeito, entendeu? Não depende do cara. Sabe, eu acho que um sneak play também é o Brock Osweiler. É isso que eu ia falar. O Brock, assim, não jogou bem ontem, né? É, foi Ah, mas era contra Denver, Denver. Pois é, amanhã vai pegar Detroit, cara, essa semana. né? Detroit Lions, entendeu? Assim, então, cara, pra streamar essa semana, provavelmente que eu terei que fazer, porque eu estou com o Philip Rivers e eu não consigo jogar o Philip Rivers contra o Denver. Acho que é muito arriscado. É, pode ser que, sei lá, funcione, mas entendeu? Eu tô achando que eu vou de Brock, viu? Porque eu acho que é um cara que eu consigo pegar nas últimas waivers. Provavelmente não, se o pessoal escutar isso aqui. Mas porque foi muito ruim o jogo ontem, né? E Foi. aí o pessoal fica com medo, fica com receio, fala, Ah, ah, não. mas era Denver, e Denver não dá nada, né? Então, sinceramente, é uma boa mesmo. Eu tô vendo se eu targetei o bicho aí, mas vamos ver, vamos ver. Ah, e o matchup do Palmer também é bom, o matchup do Alex Smith também é bom. É que, sei lá, assim, se eu fosse colocar em ordem, eu provavelmente colocaria o Colin Kaepernick, depois o Alex Smith, daí o Brock. O Kaepernick é contra quem? Acho que não importa, cara, porque o show dele é corrida, entendeu? O show dele não é o passe. Ah, não, ele tá em bye. Desculpa, falei bobagem. Perdão, Aí, ó. Aí. galera, perdão, galera. Mas assim, depois do bye, tá? Ah, tá. Depois dessa semana, rapaz, tô Eu nem aí, esqueci, velho. não, eu esque... Ah, cara, são vários calendários diferentes, você acaba falando bobagem de vez em quando. Mas o depois do Bayern é um cara que vale a pena você targetear, entendeu? De verdade. Até porque o calendário dele é muito bom, cara. Ele vai pegar New Orleans, daí Arizona vai ser complicado, mas daí New England que também vai ser, mas daí Miami, Chicago, Jets, Atlanta e Los Angeles. Um cara que vale a pena você pegar aí pro long run, provavelmente vai te dar um chão legal. Essa semana, então, eu coloco. Desculpa, então eu colocaria talvez o Alex Smith, o Brock Osweiler e o Carson Palmer nessa ordem. Ainda bem que a gente viu, porque senão eu ia falar. Ia ficar aí a bobagem da bobagem. Pois é, o Carson Palmer, caraca, velho, não consegui segurar o bicho. Talvez. É. Arriscado, cara, arriscado, mas. Quem sabe? E defesa, assim, eu queria falar um, porque a gente nunca fala, né? Mas defesa, eu queria dizer uma coisa. Escolha quem vai enfrentar o Cleveland. Se isso não tiver disponível, aí você pega de repente, talvez, baseado em matchup, quem pega o Jacksonville, quem pega Meu Deus. Essa semana é o O Jets contra. Houston, sabe? Tem times aí que são, dá pra você conseguir guardar, sabe? Jacksonville vai pegar o Titans essa semana. Ah, Jets era. Não? Não, Cleveland. Cleveland é Jets mesmo, pô. O Jets é uma boa. Cleveland é o Jets. Sim. O Não tá Jets. produzindo muito bem a defesa do Jets, né? Mas é matchup, né, cara? Isso que É, é o mas. importante. Ela teve muito sacks, uma defesa que consegue fazer bastante interceptação, entendeu? E contra o Cleveland, caraca, eu acho que vai ser. É. Pra vender, rapaz. Sim. É um bom edge. Eu arriscaria se você precisar muito aí um Detroit Lions, eu acho que dá pra pensar também em pôr. Porque esse ataque do Houston tá complicado, sabe? Um Washington Redskins talvez seja legal. Um San Diego Chargers também dá pra pensar. Mas aí são mais complicados, entendeu? São plays mais arriscados, sabe? Tem, sei lá, é isso aí. Kicker, cara, sei lá. Isso aí é qualquer coisa, filho. Kicker, você. Assim, quais são os critérios que eu uso pra pegar kicker? É um ataque bom, é uma coisa que é importante, porque eles precisam chegar perto da endzone, né? Se você conseguir, é uma defesa que é uma defesa daquelas que é conhecida como bend but don't break, que o time está enfrentando, que significa que é uma defesa que dá bastante jarda, mas normalmente não dá touchdown. Então é um matchup legal para kicker. Ou se é uma defesa muito ruim, que você vai ter bastante extra point, talvez um ou outro field goal escapando pro seu time, entendeu? Se você tem essa conjuntura de fatos, aí é um cara legal de você colocar. Se não, sei lá, chute. Porque é muito aleatório, sabe? É literalmente aleatório, não tem como prever qual é o kicker que vai fazer 15 pontos. Assim, por enquanto esse ano um que tá muito constante é o Vinatieri e o cadê qual é o outro? O Vinatieri tá muito bom. O resto tá meio mais ou menos. Eu gostei do Novak do Do Houston. Texans? É, quando ele chuta bem, né? O problema é que o Texans não é um ataque que funciona muito, né? Vamos Novaca ver agora fez. contra o Lions, mas. Vai saber. Ele tá, sei lá, pontuação. Ele fez 11, 13, 0. 11, 7, 8, 9. Então, né? Assim, eu não sei. Eu tô achando que todos os kicks esse ano estão mantendo essa pontuação meio perto de 10. Tá rolando demais. Assim, Um pelo menos que tá pra sendo uma mim. decepção é o Gostowski, né? É, caraca, né? O pessoal queimou os picks nele, né? Tipo assim, sei lá. Na minha liga teve um cara que pegou ele, sei lá, na sexta rodada. Eu ficava, Você é louco. nossa Você é louco. senhora. Não, gente que pega ele na décima, eu já achava, meu Deus do céu, esse cara tá. É, porque foi aquela discussão que a gente teve no nosso podcast lá, de trás do draft. Você tá queimando um cara que pode ser um cara que vai herdar alguma coisa, entendeu? Não, mas o pior é que assim, eu vi o Michael Fabiano falando isso, cara, pra tipo, se ele tivesse livre, sei lá, na décima, décima primeira. pra poder arriscar nele, sabe? Sim. Porque, né, estatisticamente falando, ele pontuou. Teoricamente, ele te dá uma vantagem muito grande, mas você vê que não foi bem assim esse ano, né? É, pois é. Kicker em defesa é aquilo que eu sempre falo, cara. Você não sabe quem é o cara que vai produzir bem. O Gostowski era um cara que durante alguns anos foi o cara que produziu bem, mas esse ano parece que não é mais. E aí, o que que você vai fazer, entendeu? Tipo, você nunca sabe qual é o cara que vai. Pode ter um trend, aí você arrisca naquele trend, que foi o caso do Gostowski. Mas o Vinatieri também, por exemplo, ano passado ele não tava produzindo muito, esse ano ele já tá produzindo mais, entendeu? Então, assim, sinceramente, você drafta, você tem nomes grandes, tipo o Vinatieri e o Gostowski, o Tucker do Baltimore, são os três grandes. Mas o Crosby, durante muito tempo, do Packers foi um dos nomes grandes também. Mas depende, né? Quais são os ataques que estão bons? Eu acho que é isso que você tem que se perguntar. Quais são os ataques que invariavelmente vão chegar perto da endzone? E aí arrisca nesse cara no draft, mas esteja disposto a dropar o cara, porque kicker não vale ouro, cara. Não vale. Então, assim, você tem um cara incrível, até o Vinatieri, se você quiser jogar fora, você pode jogar fora, dependendo do matchup, entendeu? É que esse ano ele tá fazendo 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, 10 pontos, mas tipo. Você nunca sabe quando vai ser o jogo que ele vai fazer dois, entendeu? E ele sempre vai ter um jogo, uns dois jogos por ano, que ele vai fazer 2 pontos, que é kicker. É foda, ou zero. É. É, tipo, é possível, sabe? Zero é difícil, mas uns 2 pontos, 3 pontos é possível. O time lá faz 3 touchdowns, termina com 21 pontos. Você fala, ah, tem que ser uma catástrofe pro kicker fazer 2, 3 pontos. Não, não tem que ser. O time só tem que fazer 3 touchdowns. E aí, o que que você faz, entendeu? Não é uma catástrofe. Um time com 21 pontos não é uma catástrofe. Uma catástrofe é aquele jogo de 6-6 do Cardinals com 5, Nossa aquilo foi uma Senhora, catástrofe até ali. caraca, velho. E mesmo assim, o kicker fez 6 pontos, entendeu? Aquilo ali, eu falei, não, eles não queriam ganhar, né? Tipo, você falou, não, ganha você, não, ganha você, não, ganha É, você, não, foi ganha um você. jogo incrível. Caraca, mas as defesas, tô de cara, né? Realmente, duas defesas aí que tem Pois tudo aí é. pra se manter. Beleza, Tuchu? Beleza, cara, acho que assim, falamos de muita coisa já. Sim. Cobrimos muitos waivers opportunities aí, né? Lembrando que cada time é um time, né? Não é só porque tem um running back que a gente falou que é um running back que vale a pena pegar essa semana e você vai ter que, tipo, chegar e pegar esse running back. Você tá precisando de running back? Pega o running back. Não tá precisando? Foca em wide receiver, tight end. Sim, é porque o pessoal fala, às vezes eu vejo isso também, assim. O cara tem, sei lá, 7 wide receivers no time dele, entendeu? 2 running backs. E aí fala, nossa, semana vai ser o melhor wide receiver de todos os tempos tá nas waivers. Aí o cara dropa um running back pra pegar outro wide receiver. Cara, veja o seu time aí, É aleatório, escolhe o que você acha que vai completar melhor o seu time. É né? isso. É isso. Basicamente, né? Mesmo dito das trades também, né? Assim, tem que ponderar, ponderar. É isso aí. Então a gente vai Beleza? deixando vocês por aqui. Fala um beijinho, tchutchu. Beijinho, tchutchu. Falou, galera.